chegando com o Pretinho Básico no seu rádio, às 6 da tarde desta quarta-feira. Chegamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia. E da Milera, a moda está nas ruas. Os amiguinhos do Pretinho Básico aqui estão. É. Fala, Piangeres! Beleza demais! Beleza demais, Piangeres! E tu, Cajezinho, tá bem? Belezura, tá belezura, belezinha! Que bom, Mr. P! Tudo bem também! Mr. P, olha aí, é o Mr. P. Pena que o P não é mais estrela móvel, senão podia ter musiquinha, né? Teria uma musiquinha nova. Fala, Porazinho! Opa, tudo bem? Beleza, Porazinho. Sempre molhando o bico, né, Porazinho? Molhar o bico, né? Deixou eu molhar o bico. Manda um abraço pro Pirata, meu. Pô, eu esqueci de mandar um grande abraço pro meu querido amigo Mário do Pirata. Ele tem agora um personal sending hugs, é isso? É mais ou menos. Pra não te deixar esquecer de mandar abraços. Exatamente, o secretário do amor. Que não me deixe esquecer de mandar um abraço pro nosso querido Mário do Pirata lá de Floripa, que está refazendo a sua vida e que provavelmente Mário, fique por Porto Alegre. Aquele mesmo, Cajé. É? O Mário do Pirata, do quiosque do Pirata, certo? E tu, Maurício Amaral, tá belezinha? Tô muito bem, tô muito belezinha. Tudo belezinha? Belezinha! Feito! Animação! Pô, quero ouvir o Paulo Grito. Paulo Grito. Paulo Grito! Quero ouvir o Paulo Grito gritar muito hoje. Paulo Grito! Feito! Vamos nós aqui então com a estrelinha móvel. Não é exatamente uma estrelinha móvel, mas é o nosso querido Alcemar. Tudo bem, Alcemar? Tudo bem! Tudo bom, Betânia? Betânia veio junto. Tô aqui também, estou junto. Canta a música do Mr. P aí. Fala, Faustão! Grande fera! Tudo certo, grande. Zacarias! Ai, Didi, tem uma. E o capuzinho, Tamo aqui nessa vibe, nessa piladeira, essa coisa louca, meu velho. Tá uma piladeira aqui, meu velho. Estreou rede social ontem, né? Estreou rede social na segunda-feira aqui na Atlântida. Demais, já é um sucesso na internet. Sucesso, velho, vibe, o programa Rede Social apresentado pelo Capuzinho e pela sua parceira de rede social, a Denise Tamer. Não só de rede social, né? Floripa também tem a sua dupla, né? Sim, Floripa tem a sua dupla, exatamente. Tem guarda-sol, Capuzinho? Guarda-sol, meu velho. Tem guarda-sol exclusivo da rádio. Agora guarda-chuva, meu velho. Guarda-chuva exclusivo da rádio, meu velho. Com chaveirinho, caderno, catapadura, tem tudo, meu velho. Vamos mais aqui, então, com os destaques comentados do Clique RBS para este fim de quarta-feira. Fim de quarta-feira, onde já tá todo mundo, né, doutor Alceu? Indo pro Beira-Rio, ouvindo o Pretinho Básico. Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quarta-feira que não vai divulgar as fotos de Osama Bin Laden morto. Para ele, os riscos da divulgação superam os benefícios. Que coisa, né? Em seguida, 10 perguntas sobre a morte de Bin Laden. Obama matou a cobra e não mostrou o pau. E não mostrou, é verdade. O pau é muito feio, né? Ele matou a cobra e não mostrou a cobra. A cobra é a morte. É, o KG pelo menos mostra como a morte. Quer que eu te mostre aqui agora? Quero, mostra. Peraí. Tá bem motinha mesmo, pessoal. Tá mota mesmo. Tá enroladinha. Tá verificado. Tá, Dirceu. Pesquisa do IPEA mostra que quase metade dos motoristas de carro no Brasil enfrenta congestionamento todos os dias. É falta do que fazer no IPEA, né, cara? Como é que não vão enfrentar congestionamento, rapaz? Eu, por exemplo, não enfrento, cara. Eu também não. Aí, ó. Ah, cara, Porto Alegre. Não, é mentira de vocês, não, cara. Não, chegou aqui falando, por exemplo, o trânsito já tá horrível por causa do jogo. Hoje tem jogo. Aí até a via alternativa que eu uso pra vir pra cá complica. Não, por exemplo. Mas Floripa é muito pior que Porto Alegre. Com todo o respeito, o pessoal de Forquilinha não deve sofrer congestionamento. Na Blumenau tem trânsito. O pessoal ali de, sei lá, Amaral não deve sofrer congestionamento. Lá em Amaral. Eu fui pra Chapecó. O pessoal da Zona Sul de Porto Alegre não sofre. Tá bem, tá bom então. Os motociclistas, por sua vez, são os menos atingidos pela lentidão no trânsito. Segundo o levantamento, mais de 40% dos usuários de carros são obrigados a enfrentar um ou mais congestionamentos diariamente. Um pouco mais de 30% dos motoristas nunca enfrenta congestionamentos, que é o caso do Porã e do Piange. Pesco. pesquisa óbvia do dia. Ah, demais. Só cara. Entre os motociclistas, quase 60% nunca enfrentam trânsito congestionado. Boa. Cerca de 30%, porém, são afetados pela lentidão todos os dias. Todos os dias. No universo de usuários de transporte público, quase 40% pegam congestionamentos diários e menos de 25% nunca são afetados por trânsito congestionado. Acabamos de perder 2 minutos. É, legal é a porcentagem dos motoqueiros, né? 60% não pega trânsito. Mas como é que vai pegar trânsito? 30% pega trânsito e 10% morreu enquanto preencheu. Bom dia. Faltou 10% ali que faleceu, né? Cara, contei pra vocês de novo esses dias, parou do meu lado na sinaleira um motoqueiro gritando no capacete e fumando. Ele gritava ao celular. Era o celular preso, ele fumava e falava o celular na moto. Percebeu que era eu que tava fumando na moto? Obrigado. Só um cara por mim de moto tomando chimarrão. Eu comentei a mesma coisa quando o Peter contou essa história. Antes, quando eu fumava e andava de moto, mas quando o guri fumava muito andar de moto. É tu coisa fumava, boa. O Pitão malaco, né? Mas malaco, é muito né? Malaco, cara. O Mister é o Neco. É o Neco de Canoas. É isso aí. Matou a charada. Mas vocês não sabem. O Neco de Canoas, há bem pouco tempo atrás, ele fumava, atendia o celular, tomava chimarrão e dirigia tudo isso ao mesmo tempo. E esses dias eu vi o Neco de Canoas jogando um copo plástico na natureza. Tem tudo isso. E eu disse: não joga, Neco. Não, o Neco disse assim: quase, Almir. Gordura retirada com a lipoaspiração retorna e se distribui por outras partes do corpo. A lipoaspiração é a forma mais rápida de eliminar gordura da coxa e do quadril. Sim. E tem sido realizada há mais de 30 anos. Apesar de popular, não era comprovado que o procedimento funcionava a longo prazo. Para sanar esta dúvida, pesquisadores conduziram o primeiro estudo e chegaram a uma conclusão inesperada. Pesquisa óbvia do dia. A gordura removida retornaria toda, mas em partes diferentes do corpo. A observação realizada por pesquisadores da Universidade do Colorado mostra que um ano após o procedimento, a gordura removida retornou e foi distribuída pelos membros superiores, em volta dos ombros, braços e parte superior do abdômen. Ferrou, Moreno. Fica a dica, né, pra você que tá querendo desesperadamente emagrecer, exercício físico, acompanhado de uma boa alimentação. Eu tenho uma técnica de me empurrarem as gorduras. É mesmo, Juarez? Como é que faz isso? Como é que faz, Juarez? Empurra as gorduras. O nome. Empurra as gorduras por trás. Mas tem que empurrar com força, né? Com força, eu te empurro. Vai soltando. Vamos indo. Tu empurra pra mim, eu empurro pra ti. Daqui a pouco posso ter paciência. Hein, Juarez? Juarez? É? Onde é Juarez? O presidente dos Estados Unidos, já falei. Acabou então. Acabaram os destaques comentados. Só fazer uma justiça aqui, é o Elton Luiz, que apresenta o Rede Social em Floripa. O Eltinho. Boa, é verdade. Boa. Que a gente fala do Capuca. Claro. O Eltinho tá lá também. É verdade, amigo. Rede Social, meu velho. É Capuzinho. Manda um abraço pro Eltinho. Grande Eltinho, grande aqui é o Capuzinho. Manda um abracinho pra ti, meu velho. Rede Social é nóis, meu velho. 6:10 deste pretinho básico, agora se aproveita. Tá na hora. O momento. Fatos do dia! Vou pegar um café ali também. Fatos do dia, no pretinho básico, com KG. Oito e sete! Olha aí, galera! 8 e 7, galera! É bom quando dá mal no Baver! Corre atrás do carro depois de fazer escova. O que é isso, bicho? Calma, Paulo. Malu, corre até o carro depois de fazer. Ah, eu achei que tinha largado o freio de mão. E ela tinha ido atrás. Já tava chovendo. Malu Mader, que é uma gloriosa. gloriosa, gloriosa. É, ela está aturando em grande caráter, né? Ah, é, tá, as duas são bonitas. 10h38, Juliana Silveira faz compras pra enxoval no Rio. Essa tá você, grave, né? Essa é, você tá grave. Maravilhosa, Juliana Silveira, talvez uma das grandes artistas do Brasil. Quem é? Não Juliana sei, Silveira, é, maravilhosa, atriz. Não, mas pra ti é tudo grande, as maiores atrizes. Menos você, KG, que é um péssimo. Não, mas e quem é? Mas mostra aí uma foto. Péssimo. Parar tudo que eu tô fazendo, vou mostrar. O que, que ela faz, a Juliana Silveira, Féter? Girina, eu posso acabar atriz, agora com os fatos do dia. Tá, esse aqui vai pra ti então. 12h46, Ariadna publica foto com os cabelos mais claros no Twitter. Olha aí, ó, que beleza. Quem? Oh, Ariadna. Que beleza. Ariadna. Ariadna esses dias fez uma receita pra Globo.com com cenouras. Olha que eu legal. Eu tentei entrevistar, ela falou que ela sem saco pra dar entrevista. 14h32, Carol Castro reclama de cenas de beijo com Sérgio Maroni. Opa! Olha aí. Segundo ela, ele insiste em colocar a língua. Mas eu faria a mesma coisa. Maravilhoso, ele coloca a língua, impressionante. Só que ela reclama porque ela é, ela é casada, ela tem namorado. Mas escolheu essa profissão. Ator de verdade. Ator de verdade, assim. Eu beijava com a língua também. Beijou, inclusive, o Tarcísio Meira. Nanine, Tarcísio Meira. O beijo Diogo asfalto. Varela, Zeca Camargo. Diogo Varela. Diogo Vilela. Diogo Vilela. E o Jorginho Fernando tem acompanhado. O nome verdadeiro do Diogo Vilela é Diogo Varela. Vocês que não sabem, desinformados. Sim. E tem o Diego Vara também, né? E o Diego Vara, maravilhoso. Diego Vara, mais querido Bruxo, repórter fotográfico de Zero Hora. Maravilha. Passa a vara. Não precisava. 16h50, Giovanna Antonelli corre pela Orla da Barra. Tem que correr, tem que correr. Tem que correr. Tem que suar. Tem que malhar. Vamos lá. E agora, que transpiração. Oito minutos. Oito minutinhos, não mais do que isso. Oito minutos, Peter. Oito minutinhos. Oito minutos, não mais do que isso. Era 6h05. Oito minutos. 6h05, KG. Oito minutinhos. Peter bocejava nessa hora. Chico Buarque caminha pelas ruas do Leblon, no Rio de Janeiro, cantando: Mr. P. Mr. P. Olha aí. Só o refrão. Bobagem, mandando uma frase, deixando o áudio. É uma composição que tá em desenvolvimento. Em breve a gente apresenta ela cheinha. Primeiro hit de 2011, lá no mês 6 já quase. Falando em composição, abraço pro Cacau Menezes, que tocou no Macrofonia ontem, a versão que eu gravei pra Diga Ela do Nenhum de Nós. Grande figura. Saiu junto com outras versões que fiz e tal. Cacau, valeu. Valeu. Cacau Menezes, que ontem tomou um trote do Pretinho Básico, né, cara? Corno, vocês me ligaram, né? Corno. Vocês me ligaram. Cês, aliás, a galera tá pedindo enlouquecidamente que a gente continue fazendo o trote. Só quando o Davi vier. Davi é o autor. Só quando o Davi vier. Do trote. Claro, a promessa é essa. Sempre que o Davi vier, faremos a brincadeira do corno. Muito bem. Vai daí, Mr. Pilha. Dois, porque um é um registro. Certo, não, importante. Um não, dois. Não, dois. Um é um registro, grande. Presta atenção, Pedro. Tá, presta atenção. Um é pouco, olha dois que é bom. Olha o que diz o Rodrigo. Tava eu aguardando um amigo em frente ao portão 6 do Beira-Rio, na saída do Grenal, agora domingo passado. Certo, mano. Quando vejo no meio da multidão, Potter. Olha! É, ele costuma ir aos jogos do Inter, né? E agora indo, tá indo com a namorada. Em direção... Oh, assim, estraguei. Um e-mail. Eu sabia. Não, mas vai lá. Indo em direção ao relógio do centenário, em frente à sala da presidência do Inter, ele tá um pouco disfarçado, acompanhado de mãos dadas e aos beijos e abraços. Tá namorando. Tá namorando com uma menina não identificada. Eu acho bárbaro isso. Eu acho fantástico. O que marcou foi a cara de apaixonado dele. Tá namorando. Fantástico que um garoto tá bom, desse estirpe esteja namorando. Um abraço pro Rodrigo e pela aí informação. Aí diz que eles chegaram ali na onde bifurca as torcidas, o Potter foi pra torcer do Inter e a namorada foi pra torcer do Grêmio, né? Eu fico feliz pelo Potter. A pergunta é a seguinte: quem nunca comeu melancia e acertou todas as sementes cuspindo no chão não sabe o que é se sentir o cara. No chão? Não, desculpa, no lixo. Eu li chão? No lixo. Eu tô no lixo. No lixo. É o seguinte. É o Neco, cara. O Neco é um... Copinho. Bagaceira. Bagaceira. Quem nunca tropeçou e depois começou a correr pra dar uma disfarçada não sabe o que é vergonha. Isso é verdade. Quem nunca... isso é mortal, velho. Faz uma carinha ainda, assim, ó. Caramba. Quem nunca começou a falar sobre o tempo não sabe o que é falta de assunto. Vai. Sim, é o assunto do elevador, né? Assim, taxista, ainda bem que não tem mais elevador. É, onde eu moro. Quem nunca jogou Mario no Super Nintendo não sabe o que é se divertir pisando nos outros. Quem nunca chamou uma velha senhora de moça não sabe o que é fazer uma mulher feliz. Que a senhora. Ô, moça. Os livros mais finos do mundo. Meus Pensamentos, por Carla Pérez. Ah, não, mas desculpa, só um pouquinho. É interessante tu chamar alguém de por moça, né? Moça. Moça. Moça. Moça. Moça. Né? É curioso, né? Moça. Moça. Mas, moça. Chega uma hora que tu não tem... Né? Vai chamar mulher. Não, vai chamar de moça, e né? Tem leite que é moça, né? Tem leite que é moça. E tem aquela música do Vando, Moça. Que tava cantando agora. É demais. Nós tocamos de manhã, sempre que o Porã chega ali, a gente faz a música de chegada do Porã no Pijama 7 horas. Hoje foi moça, né? Foi moça. Moça. E tem uma frase nessa música que fala sobre o passado. Coincidentemente, a maior audiência da manhã na rádio é às 7 da manhã. Quando por que é a hora da chegada do Porã. Todo mundo tá esperando. Todos esperando pra ver qual é a música que vocês vão tocar. Bate os pretinhos. E rádio tem esse negócio, a magia do rádio é isso, né? O hábito, né? Tu vai criando nas pessoas o hábito de acompanhar diariamente naquele horário aquele negócio. O Capuzinho tá fazendo isso. É isso aí. Sabe o que é isso? É a necessidade que as pessoas têm de certeza. Sentirem-se confortáveis. Baita frase. É verdade. Baita frase. O sucesso do McDonald's. McDonald's é igual em todo lugar do mundo pra pessoas. Ah, tô em casa. É isso aí. Tô comendo mal em todos os lugares do mundo. Tô em casa, tô comendo. Tá bem. Abraço, pessoal do McDonald's. Vai, Piangas, manda aí. E aí, pra fechar o patrocínio. Os livros mais finos do mundo. Mais finos. Mais fininhos. Fininhos. Como seleciono atrizes pelo diretor do Zorra Total? Só uma página. Tem que ser gostosa. Memórias por Marcelo D2. D2, livro de memórias de Marcelo Pause também. Deve ser, né? De uma finura. Cara. Mas tu vê que é engraçado. No primeiro livro eu pensei o contrário. Eu não pensei nas gostosas, eu pensei na ruindade. Atrizes lá é só gostosa. Sim, os BBBs talentosos por Pedro Bial. Tem 4 páginas. As pessoas que gostam de mim por Galvão Bueno. Tiragem especial apenas para familiares. E era isso, né, gente? Legal. Os livros mais finos do mundo. Manodar. Muito bom, Marcos. Otaniel Capitani. Vê como as coisas são loucas, de origem, né? É de origem alemã essa família, né? Quando a mãe foi registrar o Daniel no cartório, o escreveu para o nome do menino é Otaniel. Otaniel. E aí, Alcemarzinho? Tudo bom, Alcemar? Tudo bem. Calma. Tô triste porque... Alcemar, fala com o Capuzito agora. Não achei Adão ainda. Tu não achou o Adão ainda? Não achei o Adão lá na Atlântica da Festa. Calma. Agora tu chora, lá na hora tu não tava nem aí pro Adão. Eu vou falar o que eu falei pro Adão. Fiquei muito triste, fui o remorso. Você faz isso com amigo, né, Alcemar? Era 4 da manhã, tu lembra o que tu dizia, meu Adão? Lembro sim. Peraí, deixa eu fazer um teste do Twitter aqui, cara. Perguntar pra quem tá no Twitter, do Twitter ou do Pretinho ou do Real Fetter, enfim, qualquer Twitter nosso, que quem tava ouvindo a transmissão do Atlântida Festival sábado por volta das 4 da manhã, já domingo, 4 da manhã, escreve pra nós aí o que o Alcemar dizia pro Adão. Vai lá. Continua, Alcemar. Se uma pessoa lhe chamar de burro, não dá importância. Se duas pessoas lhe chamarem de burro, pode ser coincidência. Mas se 3 pessoas lhe chamarem de burro, o negócio é pensando na cor da carroça que você vai comprar. Baita frase! Boa, Alcemar. Aí o sujeito. É uma piada, porra. É uma piada velha. Piada velha do Apoio! Refrigerante Biri! Tomei o meu e me fui pro mercado comprar outro. Como é o nome do refrigerante? Biri! Tomei o meu e Biri. Me fui pro mercado. Biri de Birigui, é isso? Biri. Muito bom. Aí o sujeito entra na loja do Salim e pergunta: o Salim está? Salim vai preparar. Que pena, logo hoje que eu vim pagar minha prestação. Não, não, não, o senhor não entendeu. Isso ali foi pra parar em cima. Olha, já surgiram aqui os primeiros ouvintes que estavam conosco na madrugada de domingo, 4 da manhã, e acertaram a frase. Pode repetir então? Não, não, não, não, não, não, não pode. Não, não, BTNC, Adão. Que maravilha! E aí, Amaral? O que tem aí pra nós, Amaral? Sábado agora. Sábado agora, balada do Pretinho na Fenavinha de Bento Gonçalves. Sábado, véspera do Dia das Mães. Exatamente. Alguém aqui já comprou presente pro Dia das Mães? Não, não. Comprei. O que que tu comprou, Pianjas? Comprei um kitzinho, né? Kit o quê? Kit atolou. Hã? Kitzinho, creme. Ah, é merchan? Creminho. É sabonete. Cara, eu não tô acreditando. Muito caro, muito caro. Por que eu perguntei pra ele? Perguntou, já comprei. Já comprei, já agora, meu, vou lá pra Bento, tem um monte de coisa legal pra comprar pras mães, tu compra aqui. Já comprei, já entreguei. Deixa já. Ele comprar o kit. Ai, eu não, cara, comprei nada, não. Deixa pra minha mãe, que fez aniversário ontem. Minha mãe fez aniversário ontem, era, pô, que legal. 10 pra meia-noite, eu liguei pra ela. Que legal, cara. Lembrei, conte atencioso com a tua mãe, Marcos. É, pra dar um tchan nela. Né? Ai, não lembrou de não mim. Não lembrou. Bom, então, se o Dia das Mães está chegando, Marcos Piangers, e você já comprou o presente pra ela, ou melhor, se você ainda não comprou o presente pra ela, você confia em quem quer o melhor pra você. Vê se não vai dar aqueles presentinhos sem graça. Pra salvar o seu Dia das Mães, o SESI Farmácia Santa Catarina, Marcos Pian. Volta aqui, Marcos Pian. Preparou ofertas especiais para você, apressadinho. Aquele filho atencioso que é o orgulho da mamãe, como o Piangers, que ligou para sua mãe ontem no aniversário dela, 10 para meia-noite. Pode presenteá-la com algo que ela vai amar. Saca só o que que tem aqui, Marcos Piangers. O conjunto Deja Vu Verde Vivo. Que eu já vi, acho que eu já vi. Já viu? É bem legal isso aí. Vem com um perfume para ambiente, um aromatizador de ambiente, um sabonete glicerinado por apenas R$59,90. Mais barato que na farmácia SESI Farmácia Santa Catarina, Márcio. Devolveu, lá na tua terra. O perfume da Ana Hickman, de 30 ml, por apenas R$39,90. E um estojo de sombras Ruby Rose, com 48 sombras, que está por somente R$19,90. Além de outras ofertas em perfumaria, higiene e beleza. Não é verdade. Tá vendo, Pianjas, como é fácil comprar um presente legal pra sua mãe sem precisar gastar muito? Vacilei. Estas ofertas são válidas somente para o estado de Santa Catarina até o dia 15 de maio. Que é domingo do Dia das Mães. Então corra para o SESI Farmácia mais próximo e garanta já um agrado para a sua mamã. Tá bom preço, hein? SESI, mano? Farmácia, você confia. Muito obrigado ao SESI por confiar em, no Pretinho Básico. Principalmente. Em nosso potencial de pesados. Pesados. Mas que legal. Obrigado. Abraço, SESI Farmácia, Santa Hickman, Catarina. Pelo menos o cheirinho da Ana Hickman, né? Mas não é verdade que o perfume da Ana Hickman tá lá em casa, o perfume da Anaí. Abobado. Abobado. Vamos ver aí, ô Mr. Pilha. De novo eu? De novo, rapaz. Foi. Tá certo. Mas se tu não quiser ir também, não dá nada. Não, cara. Não, relaxa. Aí se eu relaxar tá mais, eu tiro a roupa. Porque... Me cago, se eu relaxar mais, me cago todo. O que é isso? O Dia das Mães, só tô avisando. Isso é tudo tensão, né? A gente tá rindo assim de todo mundo nervoso, né? Não, o Dia das Mães é dia 8, viu? Calma. Dia das Mães é dia 8, acho que tu falou dia 15, né? Eu falei dia 15, perdão, é cara. Dia 8, até dia 15, exatamente, são as ofertas do SESI Farmácia Santa Catarina. Mas dia 8, domingo que vem, é o Dia das Mães. Boa. Obrigado. Abri uma lista aqui feita especialmente pro Cagê. Ó. Cagê, antigamente era assim. Comprar LPs, um hábito difundido nos anos 70, 80, 90. Mas que agora tá voltando. Sabe que hoje foi inaugurada a primeira loja de vinil online. Aí, olha aí, galera. Tu compra pela internet vinil. Esse. Olha que coisa, então, que paradoxo, caiu, né, cara? Esse aí já caiu. Mas no Brasil, tu tá dizendo Brasil, isso. No Brasil. Já há muito tempo se compra pela internet. Desculpa, os que fazem isso hoje são. Desculpa, viu, para. Não, desculpa. Ou os novos descolados. Os novos. Cara, é tribom, é pseudo dos intelectuais. Gostei dessa definição, Marcos. Eu nunca entendi muito bem aquele cara que não consegue viver na época em que ele vive, porque ele sempre acha não, que a época cara, que música passou, digital não, é, não tá melhor, com nada. Era melhor. Música aí... digital não tá com nada. Me desculpa. Nesse né, quesito, eu sou obrigado a concordar que o som do vinil é muito, é melhor, muito né? melhor que o do mas CD. É infinitamente melhor que o digital. Eu comprei em um, comparação. Eu comprei o vinil da banda Rory, do Fiuk. Excepcional. Som límpido, a voz do Fiuk, assim, ó, seda. Demais. Demais. Bem alto no fone, assim, curte aquela voz bem sussurrando no teu ouvido. Muito bom. Dentro vai, da aí, lista, que mais? Dentro da lista de coisas antigas, enviar cartas. Até bah. Metade dos anos 90, era comum botar selinho, colar e tal, envia, volta, chega. Cartões natalinos. Ah, é legal mandar cartões natalinos. Cartão natalino. É uma coisa pra passar. Não se manda, mas é legal. Mais. Não, cara, se manda legal, sim. É as pessoas educadas é mandam cartões natalinos. Tá me chamando de mal educado? Não, de jeito nenhum. E o PABX, KG? O que é isso, meu? É central um telefônica? Aqui. Não, PABX é uma central telefônica. Ah, cara. Não, era isso. Um ratinho? Bom, então esse não é do meu tempo. É mais antigo ainda. O PABX, todas as empresas, o ramal, né? É. É uma central telefônica que distribui para ramais. Dava pra usar em ruas também, né? Tinham ruas que tinham o seu PABX. E... condomínio, eu acho. É, condomínios também. O uso central. Residencial. Que legal, gente. PABX e o ramal, né, cara? É, tu ligava pra um número e aí tu pedia. Ah, distribuía. Que legal essa história. Bem legal, bem legal. Colecionar adesivos. Pá. Era comum, tá? Tu sabe que a minha irmã. Da OP. Eu, depois que eu saí da casa da mãe. Do livro. Deixei o quarto cheio de adesivo no vidro, né? Porque eu morei lá com a minha mãe, desde no apartamento onde a minha mãe mora, desde os 13 anos, cara. E um belo dia eu cheguei na casa da minha mãe e a minha irmã tinha removido. Puta, cara, não acredito. Eu disse, como é que tu fez isso, cara? Metade da minha vida tá aí simbolizada. Por falar em adesivo. Ou uma loucura. Te lembra? Claro, por falar em adesivo, mandar um abraço pra aquele posto ali no início de Torres, logo que tu sai da estrada do mar e pega a BR. A Laminuta, show de bola. Onde tem a Laminuta, o pastel, aquele... O pastel é bom, né? É o postinho dos adesivos ali, isso, cara. A galera tá ali sempre ouvindo Atlântida, sempre ouvindo Pretinho Básico. Muito obrigado pela parceria aí, galera. E pra fechar a lista de coisas de antigamente, estrelinhas do teto. Sabe que eu tinha tanta estrelinha? Tinha tanta estrelinha no teto lá da minha casa, Magnato, que eu botei o nome de uma das minhas filhas de linda estrela que brilha no teto. Muito bonito, meu Paulo. Parabéns. Eu tava lá, mas linda. Mas em nasceu linda estrela que brilha no teto. De PABX, tu não bateu ninguém. PABX nem sei o que é, Magnata. Tá bem, cara. Vamos fazer os classificados do Pretinho, 6:28. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência, mesa para tênis de mesa da Olympic. Olha. Feita em MDP 15 milímetros, tem tamanho oficial aprovado pela ITTF, que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa. Seu acabamento é feito em primer azul para evitar reflexo na mesa. Boa. O que melhora a visibilidade do jogo e também tem linhas demarcatórias brancas, além de pés em madeira maciça e os pés são dobráveis. Madeira 26, né? Pô, sabe o que dá pra fazer nessa mesa ping-pong? Fazer a marcação também pra um jogo de botão, cara. Aí tu fica com uma mesa multifunção. É verdade. Demais, né? Tem o ginásio, né? Que tem marcação pra vôlei. Isso pra aí. Basquete. R$390 frete por conta do comprador. Mesa pingpongpoa@yahoo.com.br. Cara, o cara usa a mesa de ping-pong nos três primeiros dias. É que nem bilhar, né? Que nem sinuca. Depois vira, tipo, coisa pra botar documento em cima. Chegar em casa e botar carteira, os negócios. Depende de onde tiver a mesa. Livros, umas apostilas. Se tiver na garagem mesmo, fica umas ferramentas em cima. Pneu, joga um pneu. Aí vamos tirar a rede ali, ninguém usa, dali a pouco dobra. Já vira a mesa do churrasco. É, na verdade ela fica de pé com as mãos na parede. Acabou o negócio, dobra. Daqui a três meses tá vendendo de novo no desclassificado. Por 250 daí. Então já compra o e-mail junto, vendo ping-pong. Isso. Mais uma, vendo Palio Fire 1.0, ano 2003, modelo 2004, com ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, película, alarme, som limpador e desembaçador, vidro traseiro. Interface, quatro pneus novos da marca Michelin, 78 mil quilômetros, com manual, chave reserva. Sou o segundo dono. O primeiro dono foi meu pai, ou seja, este carro sempre foi da minha família desde zero. Tô pedindo 19 mil, estudo proposta. Quem se interessar é só mandar e-mail para vendopalio2003@yahoo.com.br, que envia as fotos do Palio. Bata carro, né? Diz que é um dos carros mais econômicos do Brasil. Palio. Dizem, né? Se tu deixa, meu. Como é que tá o pé, Almir? Como é que tá o pé? Perdi o bebê, né? Perdi não, mas tu não tava fazendo um implante hoje? O Alcemar prometeu que estaria. Não deu certo. Tava uma da tarde pra fazer um implante. Agora nós vamos fazer uma nova, um novo molde. Mas tu tá mais animadinho. Já tô mais animado, porque agora já me acostumei. Já tô legal. Já tô na canela e no pé. Na canela, dá uma caminhadinha aí, dá uma caminhadinha aí pra ver. Dá uma caminhadinha aí pra gente ver. Vai lá. É, tá funta rápido. Tá bom. Tá bom. Parece o Wesley Stratos. Tá legal. I wanna get it on. Já pode parar de caminhar, Almir. Senta de novo aí. Para de caminhar. Parece aquele cantor, aquele cantor de churrascaria lá que eu conheci. Show de bola, show de bola. Essa música é um barato, né? É demais, né? Vai citar o Beira-Rio hoje? Claro que sim. Tu és foda, tu és o cara do Beira-Rio, né? Famoso rei do Beira-Rio. Que isso, cara? O pessoal tava comentando, ah, quem é o rei do Beira-Rio? Tá louco? Olha, não sei quem é o rei do Beira-Rio, mas eu sei quem é o príncipe. O príncipe é o Alexandre Ferreira. O rei do Beira-Rio, o rei da voz do Beira-Rio, é o nosso querido Aleco Mendes, cara. Mas, cara dos microfones do Beira-Rio. Ruim pra caramba. Não, ruim, é, não. No microfone, o bicho é muito ruim. Tu nunca foi lá, Almir? Eu nunca fui, mas é ruim. Não é, não. Sabe por quê? Por quê? Porque ele é gaúcho. Os gaúchos vão lá e acabam com tudo. Ô, Almir, vai nos classificados aí, vai. Eu tenho aqui um guarda-chuva. Guarda-chuva, importante. Agora o guarda-chuvinha, agora da Atlântica. Essa babada, essa pilhadeira, né? Ó. Essa pilhadeira, essa vibe, essa coisa de louco, meu velho. É demais, velho. É o guarda-chuva com um raio, com um para-raio. Opa! No próprio guarda-chuva. Ah, demais, velho. Assim que acontece, tu não vai ser surpreendido com o raio. O raio já vai buscar o teu. Claro, direto. Meu, demais, automaticamente isso. Já tens o para-raio e o guarda-chuva, meu filho. Já sai elétrico pro dia. E daí passa do para-raio, da recepção do para-raio, certo, para o cabo do guarda-chuva, por ti, e aí para o. Aí a terra. Tu é o fio terra, meu. Fio terra, exatamente. Muito bom. O melhor fio terra do mundo, dizem, é o próprio ser humano. É mesmo? Dizem que é o Almir. É, tem ser humano que gosta de fio terra. Mais um produto, que nunca ninguém voltou pra reclamar. Boa, Almir. Muito bom, Almir. Guarda-chuva com para-raio da Almir, que tem capuzito. Demais, meu velho. Muita vibe, muita pilhadeira que vai ficar com esse garoto. Tá contratando o capuzinho pra ser nosso garoto propaganda aqui. Ele na nossa empresa. As locução dos spots da rádio, né? É toda com o capuzinho. Muita pilhadeira, muita muita demais, meu velho. Olha só esse guarda-solzinho da chuva. E sabe quem que eu vou... Quem que eu vou contratar de modelo? Quem? A gostosa da Ferg. Gostosa da Ferg, meu velho. É a gatinha da Katy Perry, meu velho. Uma das duas tá fechando com nós. 27 demais, minutos para 7, é show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na... Vamos, doutor Alceu. Engole logo. É, tá bem até. Volta com o Pretinho Básico ao vivo, para todo o sul do Brasil, 20 minutos para 7. Vamos fazer o Bola nas Costas. O Big é preço baixo todo dia no Pretinho da Milera. A moda está nas ruas. Vamos, doutor Alceu! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Olha aqui, doutor Alceu! Doutor Beto, era o Marco Adelio, Marco Adelio, 4-1. Quanto? Quem? Quem fez? Marco Adelio, Marco Adelio. Gol do Anderson! Teve gol do Anderson, hein, Grêmio? E agora vai pegar o Barcelona na final da Liga do Campeão, rapaz! Dia 28 de maio em um Wembley na. Em Londres, na Inglaterra. Exatamente. Daqui a pouquinho tem o Inter cooperando. Exatamente. Às 10 da noite tem o Avaí com São Paulo, em São Paulo. E o Grêmio com Universidade Católica em Universidade Católica. Ah, meu Deus. Esse Avaí faz coisa, né? O Avaí, sabe, hoje vai ganhar do São Paulo, né? As gazelas, os paulistinhas. Eu tô torcendo que isso aconteça. Tomara que ganhe mesmo. Eu sou vaiano, né? Tá ligado? Claro. Sou vaiano. Diferente do Piantas, que é Figueira. Ah, Piantas sofredor. Figueirense. Cada vez, né, meu? Qual é o como é que você diz mesmo? Palpite. Os palpite? Palpite, doutor Pedro. Eu tô, estou agnóstico, doutor Alceu. Doutor Pia? Sim. Qual é os palpites? Avaí, Grêmio e Inter. Avaí, Grêmio e Inter. Não, Avaí... Não, o Inter ganha, Grêmio empata e Avaí perde. É isso que vai acontecer. O Inter ganha frouxo, o Grêmio perde frouxo. O Grêmio empata, vai. E o Avaí perde frouxo. E o Avaí, eu acho que se perder de 1-0, tá legal. Eu vou repetir aqui o que disse no programa das 13, às 13h30. Eu torço muito para que Inter e Grêmio passem para a próxima fase da Libertadores. Eu torço para que o Avaí passe também. Sem dúvida, eu tô torcendo para o Avaí. Eu também. Eu torço para o Avaí. Entre Avaí e São Paulo, Avaí sempre. Demais, é porque. Então era isso. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Fala, Cajezinho. Eu tenho aqui 10 perguntas sobre a morte de Bin Laden. Olha aí. Quanto mais o tempo passa, mais confuso eu fico. Mandar um beijo pra Bruna, que é responsável pelo meu fã-clube do Twitter. Olha! E também pela... E também um beijo pra Michelle, que é ouvinte assíduo aqui do PB. Os Estados Unidos afirmam ter matado Osama Bin Laden, mas não mostram seu corpo e nenhuma foto dele. Eles querem que acreditemos apenas na palavra do presidente Barack Obama. Eu preciso de trilha, de... Que coisa, né? Pelo menos da Lua fizeram um videozinho, né, cara? 2. Não é uma convenção internacional levar prisioneiros a um julgamento, permitir sua ampla defesa e depois ser condenado, puni-lo? Ah, sim. 3. Se Bin Laden não estava armado quando foi cercado pelos soldados, como disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, não teria sido então uma execução sumária a tal operação cirúrgica? O que tem a ver o ZT? 4. Nada a ver o ZT com isso, cara. É, teoria de conspiração. É pra dar um clima. Ah, o corpo de Bin Laden foi jogado ao mar apenas para evitar peregrinações de fanáticos? Não, porque ele foi jogado aos tubarões mesmo. 5. É esse clima. Os fanáticos partidários de Bin Laden precisam mesmo de um sepulcro oficial para venerar seu líder martirizado? Bin Laden vai ser um tipo Tiradentes. 6. Assim. Tava ali. Como é que Bin Laden estava a poucos quilômetros da capital paquistanesa, num bairro altamente militarizado, e não havia sido descoberto antes? 7. O que George W. Bush teria pensado quando soube da morte de Osama Bin Laden? Morreu, Osama. 8. Não é demasiado gastar US$1 bilhão, quase 10 anos de guerra e milhares de vidas de soldados para pegar apenas um homem? Amém. Cara, essa é a coisa mais idiota que eu já vi, cara. Em 1987, os Estados Unidos davam arma pro Bin Laden, cara. Isso. Cara, isso é uma estupidez, velho. Pra quem não sabe, né, os Estados Unidos financiavam Bin Laden contra a invasão soviética no Afeganistão. Exatamente. 9. Os Estados Unidos mataram seu maior inimigo, mas sua população está alarmada com medo de ataques a qualquer momento. Que vitória é essa que não te livra da paranoia e do pânico? E finalmente 10. E temendo pelo pior, em quanto tempo virá o revide? Na verdade, eu li isso porque o Maurício pediu pra ler, né? Então... Não, mas tudo bem. Isso tá me cheirando a jogada política. Isso tá me cheirando a jogada política. Isso aí tudo é possível, cara. Diz ele aqui... Tu não levou a sério. Aí joga a culpa em mim. Não, mas é que não. Eu levei a sério. A gente interpretou bem. De uma maneira impressionantemente... Foi operário padrão. Eu tive a sensação de que ele tava acreditando no que ele tava... Olha, essa bobagem. Eu também achei que... Diz aqui, ó. Esse cara tá mais vivo que cambista de futebol. Na minha opinião, o moral dos americanos estava em baixa e queriam dar para César o que é de César. Agora só tem uma coisa, né? Que vai ser muito ridículo pro Obama se o Osama tiver vivo. Não, é óbvio que não. Não, mas olha só a diferença, cara. O Saddam Hussein mostraram o corpo, né? Exaustão, a gente viu o Saddam Hussein, né? Por que que o Bin Laden não? Mostraram em imagens chocantes. Sim, mas convenhamos, né, cara? O presidente da maior nação do mundo vai se submeter a um ridículo. Ah, cara, eu não acredito. Olha, talvez o maior da humanidade, né? Convenhamos. O cara é em rede mundial, para e anuncia. Manda um pro alto preço das gasolinas e pode ficar tranquilo, Barack. Pro Barack, eu queria eu ler um e-mail aqui, então, agora. Foi o Julian de Guaíba, tá? É um e-mail que eu queria muito pedir a atenção de vocês para este e-mail aqui, enviado pela nossa ouvinte Ana Lídia Laureano Hermes. Ela diz assim: oi, pretinhos, meu nome é Ana Lídia Laureano, sou de Imbituba, Santa Catarina, e tenho 25 anos, mas moro em Chapecó. Meu marido é Ivan Luiz Hermes Júnior, de 26 anos. Temos uma história linda, estudamos juntos na faculdade inteira, sempre fomos amigos e no último mês de aula, após 5 anos de faculdade, descobrimos que éramos loucos um pelo outro e começamos a então namorar. Um ano depois noivamos, mais um ano casamos e a data especial foi no dia 4 de setembro de 2010. No dia 20 de abril de 2011, estávamos saindo de Chapecó exatamente a 1h08 da tarde para seguir viagem para Balneário Camboriú, onde mora a mãe dele, e depois iríamos para Imbituba visitar meus pais e minha irmã. Perdão. Como estava começando o Pretinho, sintonizei na Atlântida e fiquei feliz por ouvir vocês durante a viagem, pois nós dois somos representantes comerciais e trabalhamos viajando cerca de 4 mil quilômetros por mês cada um, e sempre ouvimos vocês e já rimos muito durante as noites comentando o Pretinho Básico. Foi quando me deu um frio na barriga quando ouvi o Fetter comentar de modo aterrorizante, dizendo algo do tipo: cuidado com a estrada, liguem os faróis, pois existem muitas pessoas que não preservam a vida e alguém vai morrer. Vocês vão morrer na estrada. Muita gente não vai voltar para casa depois do feriado. Vocês lembram que eu disse isso? Sim. Muita gente me criticou, inclusive, por dizer isso. Pois o Fetter tinha razão. Realmente não voltamos para casa depois do feriado. O Ivan, meu marido, pelo menos não. Nem nunca mais vai voltar. Pois há mais ou menos 25 quilômetros antes de chegar em Lages, pela BR-282, houve uma ultrapassagem imprudente de uma mulher em um Clio, na nossa contramão, que praticamente se jogou em cima de nós e nosso carro em um lugar onde era proibido ultrapassar. O Ivan só conseguiu salvar o meu lado do carro. Ele chegou ao hospital já inconsciente e teve sua morte cerebral dia 23 de abril. Doamos os órgãos dele e ele salvou mais 5 vidas além da minha naquele dia. Realmente, como o Fetter falou, por mais que aquelas palavras fossem cruéis e doessem nos ouvidos e no coração de quem as escutava, era real. Pessoas inocentes iriam morrer por conta da falta de educação e de respeito pelo próximo. Eu só não sabia que eu era uma destas vítimas, que o aviso era para nós. E agora eu fiquei aqui, cercada de muita gente me dando apoio e toda a força do mundo, mas sozinha, sem o meu amor, sem a minha paixão, sem o meu anjo, meu amigo, minha vida. Minha vida vai continuar e eu vou fazer isso da melhor maneira possível por ele. Obrigada pela atenção, Ana Lídia Laureano Hermes. A maior declaração de amor que alguém possa dar é isso que ela escreveu, né? Vou continuar a minha vida por ele. É verdade. Que não tá ali. Cara, eu fiquei muito impressionado com esse e-mail, porque eu recebi esse e-mail também na minha caixa. E eu até encaminhei, não sei se encaminhei pro Pretinho, se encaminhei pro Fetter. E hoje de manhã, quando eu abri o e-mail aqui pra fazer o Pijama Show, eu recebi esse e-mail, acabei não te passando, Pi. Mas, fiquei muito impressionado com essa história, né? Porque pode ser qualquer um de nós, cara. Pode ser qualquer um. E tu viu que eles foram vítimas, né, cara? Estavam eles ali na pista deles, tranquilinho, podia estar eles, se tivessem filhos, mais dois, três filhos, dentro do carro. E aí uma pessoa, uma outra pessoa, na contramão, um terceiro, acaba ceifando a vida do Magrão. Né? Que eles começam a viagem ouvindo o Pretinho, aí tu dá o alerta. Eles ligam, aí horas depois acontece com eles. Conta, isso tem um pouco a ver do afã, né, que a gente tem na estrada. Conta a tua experiência dirigindo numa estrada gringa. Eu fiquei com vergonha de mim, cara. Eu me senti envergonhado, porque era tipo assim, estrada dupla, tu tá atrás de uma pessoa, na esquerda essa pessoa, e tu quer ultrapassar essa pessoa. Aí o que que tu faz? Vai pela direita, né? Tu passa a pessoa pela direita. E eu vi que ninguém fazia isso, cara. Ninguém, os motoristas de lá ficam exatamente atrás da pessoa. Uma hora, a pessoa abre e tu passa por ela. Eu comecei a sentir vergonha de mim mesmo, cara. Porque eu tava passando os caras pela direita, os caras que não abriam pra mim, eu passava pela direita. Na verdade, o que que eu tinha que fazer? Calma. É. Eu passei pela direita pra ganhar 10 segundos. E as pessoas... Tranquila, é educação, né, cara? Educação. Já via teu pai fazer isso, né? Não é juízo de valor, né? Mas todo mundo claro, entendeu o que eu quis dizer? Sai tu um dia aqui nesse país querendo respeitar a lei. Andar a 40 na cidade, a 60, não sei onde. São vários fatores, né, determinantes para essa tragédia no trânsito no Brasil. É, um desses fatores é realmente a educação. O outro são as estradas, que são ruins, são estreitas, né? Tem o álcool no volante também, que mata muita gente, né? E, bem nesse caso, por exemplo, eu não bebo, mas pode um bêbado vir bater em mim e já era, né, cara? Pode ter sido o que aconteceu com esse casal, hein? Pode ter acontecido. Sabe-se lá em que estado estava essa mulher que ultrapassou de uma forma imprudente, sabe? E ocasionou uma tragédia, né? Não depende de ti, né? No caso deles, não dependeu deles. Dependeu de uma outra pessoa que acabou provocando tudo isso. Tem uma coisa anterior a tudo isso que nós estamos falando, cara, nós estamos falando de educação, etc, né? Mas o valor da vida, que é anterior a tudo isso. O valor da vida para o brasileiro não é o valor da vida para outras culturas, entendeu? Aqui se desrespeita a vida. Aqui o valor da vida é a vida é muito divertida, é muito faceira. Ela não tem um tamanho em que realmente justifique o porquê de nós estarmos aqui e o que nós estamos fazendo aqui. Isso está acima de qualquer outra coisa, entendeu? É festa, é carnaval, é folia. Vamos, velho! Vambora, vamos beber, vamos fazer isso. Vamos pra praia. E isso é uma não compreensão do significado da importância muito da vida. Muito bem. E aí, a partir daí, nós vamos educar, nós vamos fazer agora. Vem cá, tia, peraí. Isso tem uma vida, né? Existe vida, cara. E não é brincar com a vida, né? Beber, festa, né? Tem que levar um pouquinho a sério algumas coisas. É feriado, vamos todo mundo pra estrada. Vai, todo mundo tem que chegar. E geralmente o fim de toda essa... Ah, é feriado, vamos chegar, vamos fazer, vamos beber. Beber geralmente é o fim, né? É a festa, é a farra. É o objetivo da história. Beber, vamos tomar um trago, vamos jogar um futebol, vamos no churrasco e beber. Não é o beber o objetivo. O objetivo é ficar loucão, cara. E assim, esses dias teve o Profissão Repórter com o Caco Barcelos, que é um baita de um programa, que continua sendo um bom programa toda terça-feira na Globo, falando sobre a juventude que cada vez bebe mais cedo, desde mais cedo, com 12 anos, começa a beber, e aí as pintas vão para uma faculdade, que é onde tu deveria estar estudando, e acabam matando aula e ficam lá tomando uma garrafa de vodka na frente. Isso é falta de autoestima, por isso que eu tô falando e me referindo à vida. Porque as pessoas não se julgam importante o suficiente na vida de outro. E não tem a capacidade de perceber, não consegue ainda perceber que a minha ausência vai fazer a vida de outros muito infeliz. Muito infeliz. E se a gente acreditar que a nossa importância é maior do que qualquer outra coisa para fazer os outros felizes ao nosso redor, nós vamos começar a dar mais valor. Aí beber menos. Se distrair menos em determinados momentos, que exige uma importância muito grande de concentração, como é no trânsito. Saber desses detalhes pequenos, porque nós somos importantes, cara. Só que a autoestima do brasileiro é baixa e ele não se dá o devido valor. Eu matei muita aula pra beber vodka e eu acho que o problema, na verdade, é a impunidade, cara. É gente que bebe e não é preso, gente que tem grana. Ninguém é preso, é só isso, mas é o conjunto que é o problema. Por exemplo, nesse caso, tem essa questão do valor da vida. É impunidade. Porque a impunidade transforma a vida numa porcaria. É isso aí. O cara te mata e aí não é preso. Aí a vida perdeu absolutamente o valor. É impunidade e imprudência, cara. Esse é um típico caso de imprudência no trânsito. Pessoas que não respeitam o outro. Que tá indo ou que tá vindo no mesmo lugar que ele. É imprudência. Tem relação, sim. O que o Pernas falou tá extremamente ligado uma coisa com a outra. E isso vem. Por que não vou ser eu que vou dizer para as pessoas não beber, meu? Mas é hora da bebida. Adoro beber. As pessoas podem beber e fazer o que bem entender. Livre arbítrio. E adoro fazer loucura. Agora eu sei que eu vou ser punido se eu fizer uma besteira. E aí eu tenho mais que ser punido mesmo. Agora é muito triste viver num país que não pune ninguém. É isso aí. Boa, Pernas. Muito bem. Continuamos, né? É isso aí, o Pretinho Básico é isso aí, cara. É, o Pretinho Básico vai na sua... A vida como ela é. Ele vai na sua casa no mês de maio. Olha aí, velho. A gente vai estar em mais uma casa de mais um ouvinte nesse mês de maio. Pra você participar e receber o Pretinho Básico ao vivo da sua casa, mande uma mensagem de texto pro número 49207 com as letras PB para promo... Ou melhor, ou e-mail. Manda um torpedo para 49207 com as letras PB. Ou mande um e-mail para promo@atlantida.com.br completando a frase: eu quero o Pretinho na minha casa porque o autor da resposta mais criativa vai receber o Pretinho Básico na sua casa e nós vamos transmitir ao vivo dia 21 de maio, um sábado. Consulte o regulamento no site, é mais um patrocínio do Big. Deixa eu tentar arrancar um sorriso aqui do rosto da nossa Ana Lídia Laureano Hermes, que tá nos ouvindo agora e nos mandou esse e-mail aqui, pelo que a gente agradece imensamente. O comerciante paulista viaja pela primeira vez na vida a Belo Horizonte e resolve experimentar as delícias da famosa culinária mineira. Então ele vai até um restaurante de comida típica e, como não conhece os nomes das iguarias, pede pro garçom servir os pratos mais tradicionais. 20 minutos depois, o garçom volta com vários pratos, entre eles abóbora cozida. Oh, sim, mas o que é isso, garçom? Lá em São Paulo, abóbora cozida é comida pra porco. Sim, aqui também! Que beleza! Que beleza! Cid Moreira! Boa noite! Tudo bem, Cid Moreira? Eu estou muito bem. Tô diga vendo, aí. Cid, tá com uma cara boa, tá com uma pele boa, Cid. A pele? Tá você com a gostou? Pele boa, tá bem! Tá bem, tu deu uma voltinha hoje à tarde? Não lhe interessa. Ei. Ah, tá bom. Cid Moreira. Não fique se metendo na minha vida, pessoal. E a Zuzu? Está bem, estive com ela hoje à tarde. É porque ele fala, mesma idade. Como é que eu conheço a Zuzu, cara? Cid Moreira, vocês notaram o óculos moderninho do Cid ali, ó. Ah, eu estou investindo. Agora eu estou moderno. Cid Moreira. Qual delas? Como é que tá tua esposa, a última que teve aqui contigo no programa? Ah, e ela fala. Ela é chata, aquela que é 145 anos mais nova que ele, sabe? Sim, eu estou aguardando para fazer os salmos, mas não me deixam, Fred. Cid Moreira. Não me deixam mais. Cid Moreira, eu preciso informar que não vai dar tempo. Não, eu tô te chamando há mais de dois minutos, Cid Moreira. Vai a merda. Ei, voz do Brasil, boa noite. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Não, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. O livro de Nostradamus. Vou para o salmo. Cid Moreira agora acabou. Para o agora acabou. Acabou agora.